207 autorizada para Sierra Brava, Romeu e Juliette, na Arthur Zulu 10 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após direto. Decola da pista 10 com curva à direita, subida Dael, Leda, Bride, nível de voo 360, controle 120.8, aciona 5031, azul 4207. Gente autorizada 360 Rio de Janeiro, Pizulu 10, SMAP, Lúvito Barbacena, direto, decola da 10 na Dael Leda Bridge, o controle 108, o transponder 5031. 5031, o protegimento correto, usou 4207. No portão 01, no chip pronto para o pushback, esse caminhão. 4207. Eco Oscar, bom dia, prossiga. Ah, bom dia, está no parque de estacionamento. Um plano de voo para a plataforma Manati. É, visual para. Gente, para Manati, confirme parte de 50 e pista de onde é. Qual é, Mike Oscar? Parte 4. Gente, parte 4, vai decolar da pista 17 ou direto parte? Só a pista 17. Copiado, Mike, Eco Oscar, só um minuto, por favor. Voltaira 2733, vetoração para sequenciamento. Mantenha a proa 240. Proa 240, 2733. Mike, eu já garo 738. Gol no 738, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 19. 3000, companhia de janela, gol no 738. Meu Mike, Eco, Oscar, na escuta para a Copa. Copa, pão, Copa, Romeu, Mike, Eco, Oscar, autorizado Manati, mil pés direto, decola da pista 17, primeira curva à direita, corredor Axé, controle 120.8, torre 118.95, transponder 0117, Mike, Eco, Oscar. Ok, decola da 17, curva à direita, corredor Axé. Correto, Mike Oscar, qual que é o B? 102 a bordo, acionamento táxi e decolagem, chame torre na frequência 18.95 Oscar, até a volta. Pagou, complete nosso procedimento TDS, chame torre na frequência 18.95. Camara torre, gol. Sane 6200, acende a identificação, chegada Mari, desça para a linha de voo 077. Chegada Mari, voo, vai ser 7200, voo. Voo no 738, desça para 2000 pés, ajuste no 019, reposta estabilidade. 2019, repassa na SPR, vamos até 300. Fiz uma parte pela direita, da 17. Afirmativo, plano cancelado 07, reporte final da 17, Oscar para pagar o FIP. Novo. Web 5728, desça para 3000 pés, ajuste no 09. 19, 3000 pés, 728 Web. Lima que desluta em táxi aprovado via parte 3, parte principal em Índia até o ponto de espera pista 0, ajuste 10, 19 agora. ponto, espera a pressão no zero, chame torre 118-95, Lima, Kilo Zulu, bom voo. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0.99, autorizado final do procedimento RS. Reposta, autorizado. 19, 2.000 pés, rebotada final, 172.2 R. Apagou aqui na final da 1.7. Apagou aqui, livre volta, 1.7, vento no 4.0 graus, 1.5. Estabilizou, 1.7.3.8. 1.7.3.8, cumprindo o final do procedimento RS, chama torre na frequência 1.1.8, decimal 95. É, 18? 95. 18.95, manhã. Torre de Salvador, bom dia, chegou 1.7.3.8, estamos a 2 milhas da Via Serra. 738, continuando a aproximação, informaria a autorização de pouso. 738. Aquilo Zulu, condições de alinhar e decolar a partir da Charlie, sem parada? Decola a partir da Charlie, Lima, aquilo Zulu, vento no 4.0 graus, 1.5. Oscar Papa Golf, solo do 1.0, liberando a direita, bom dia. 5728, confirma intenções. Vai interceptar sinal de duna. Pro ideal para duna é a 075. Então 075, 5728 aí. Através Paris, Interessante Interlagos, Vitor Mike Beck. Vitor Mike Quebec, voo rotatória, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, na sua rotatória, Vitor Mike Quebec. Voz para transferência. Reporte transferência, verdade. Pouso autorizado, cabeceira 1.0, vento 1.40 graus, 1.39. Autorizado, pouso na 10, voa na 738. 33, curva direita, proa 0.90. Direita 0.0, 2.7.3. Mike é com Oscar, alinha e mantém aguardando decolagem. Alinha, alinha e mantém. Lima, Kilo Zulu, decola o Zulu 2, curva à esquerda, chame controle no 20, decimal 8. À esquerda, chama controle no 208, Lima, Kilo Zulu. Pé 28 Web, uma milha para Duna. Bom dia. Bom dia, continua a aproximação e informarei que está livre. Entendi. Bom dia, vai passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado final da 1.7, informe final de 3 milhas. Da final da 1.7, aponta final de 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Qual seria o nível para Recife? 350, isso? Ok, eu tenho 39 aqui já autorizado. Aceito ou aguarda o 350? 39. 390, pelo ISC 58, decola da 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju. Controle 1208, aciona 5030. Cotejamento correto, ponte 08, chame para puxa acionar. Alô, bom dia, agora 9738, lembrando na Eco. 9738, reporte antes da Juliette. Passa, da Juliette, 9738. Webjet 5728, pouso autorizado cabeceira no 0, vento no 30 graus no 49. Autorizado pouso na 10, 5728. Mike Echo Oscar, mantém o corredor AC a 1.000 pés. Vai efetuar um 360 pela esquerda e tá ciente do seu tráfego. Ele tá em que lado? Ele tá indo pra 17? Afirmativo, não pra 17, mas vai guardar o pouso do jogo pra prosseguir para o pouso. Tá bom, tem ele visto ainda não. Vitor Mike Quebec, faça um 360 pela esquerda, reposta interceptando o sinal da 17. 360 pela esquerda, reposta interceptando, autoriza descer pro meu pé, Quebec? Afirmo. Quebec, descer meu. Autorizado, direto, plataforma. Ok, direto, tá mantendo meu pé. Estabilizado o localizador 2733. Saia 2733, complete sinal do procedimento TRS, emissor na frequência 118 decimal 95. Uma torre, complete. Prossiga. Autorizado até o papá, chama na papá. Ingresso, portão 05, 1738. 05, igual no 738. Sim. Sinal, Guilherme, um minuto do externo. Sim, se for 02733, continue a aproximação, confirme a intenção de ponto final. Troca remete, mais um LS, e aí o próximo é posição. Sim, se você era 2733, continuar a aproximação, informarei a autorização de toque e arremetida. Ok, continuo aproximando, aguardando a autorização, 2733. Vitor Mike Quebec, queixo livre, pouso autorizado, cabeceira 17, vento no 30 graus, 159. Pouso autorizado, 17, Vitor Mike Quebec. Estacionamento azul 4207. 4207, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi 4207. Zoom no 7, direita no 219. Direita no 219, 7728. Papá Mike Bravo Oscar para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118 decimal 95. Opa. e mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, por 728. Permitido. Toca, remete e segue LS. Finge. Pode confirmar, você recebe o nome, por gentileza? Não recebo, seu modo de ar. Afirma Quebec, Vitor Mike Quebec, solo azul 9, autorizado backtrack, reposte libera na pista. Série 2733, autorizado toque e arremetida. O vento, 130 graus, 139. Toque arremetido, 2733. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento da pista 1735, após Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantém posição, chame solo 1219. E no Juliette, Tango Zulu. Torre Salvador, o papapá, Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, confirma intenções? Tá 5 minutos fora ainda, cara. Tenta pôr no passo 3, direto. Sente, Mike Bravo Oscar, reposte perna do vento da 1-0. Agora tá 1-0. Mike Bravo Oscar, confia a procedência? Eu tô com a banana. Mike Bravo Oscar vai me. Vai chamar na, no ponto médio da perna do vento. Ok, 5728, observe o início do táxi do Embraer da Azul. Após Juliette para o portão 04. Juliette para o 04 após o Azul 5728. Entendi. 4207 com 91 na bordo, Campinas 3:40. E 4207, táxi à direita, ponto espera a torre 1 no 86, altímetro 1019. Sobre táxi, ponto espera de 18,5, possível? É, corrigindo, 18,95, ok? 18,95 com 19, o outro 4207. .05, reposte para final, pouso, depois regresso. Juliette, Tango Zulu, até o 43 da minha escuta. Na 6200, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento no 30 graus e no 3-9. Livre pouso, cabeceira 1-0, Xanem 6200. Força aérea 2733, tocou e arremeteu os 2-2, subiu para 2000 pés e chamei controle no 20, decimal 8. Subiu para 2000 e chamou o controle 208, 2733, grato. Afirmativo. É, o plano é visual 105, é isso? 207, bom dia. Está visual com tráfego na ponta final da 1-0? Após a passagem do tráfego ali, mantém. Tráfego ali, mantém a 242. Corredor Axé até o farol da barra ou até a liberação do controle 1-208. Acione 5-0-1-1, Juliette Tango Zulu. negativo. Qual o POB? Ok, chame quando pronto para o táxi. Bravo Oscar, da presente, autorizado pouso direto no pátio 3, estamos sobre voo de aeronave. Autorizado cruzamento com pouso direto no pátio 3, Bravo Oscar. Papapá Mike, Romeu Vitor, reporte no ponto ideal de descida, mantenha a prioridade de Feira de Santa. Direito no 219. Espera, direito chama 1219, CNE 6200. Solo, Salvador, bom dia. O CNE 6200 liberou a pista à direita, na Fox. Papa Mike, Romeu Pito, desça para nível de voo 080. Alfa, é o Pantera Antes da Juliette, 6200. Alô, Salvador, boa, bom dia, 319. Mike Drabosca, solo controlado ao 25, livre frequência, bom tarde. Salvador Gol no 260, 608 para mim, táxi para mim. Autorizado, chame táxi, Gol no 260. Do 4207, sobe em capaz da decolagem, deverá manter pro até 3 mil pés após curva direita na Dial. O vento 120 graus do 149 tem livre decolagem. Livre decolagem, mantém a pro até 3 mil pés após o 4207. Solo, CNE 6200, antes da Juliette. Zero, autorizado, ingresso, portão 03. Ok, ingressa para o portão 03, o CNE 6200. Azul 4207, decola os 27, chega o controle no 20, décima 8. 208, boa tarde, 4207. Controle Salvador, Azul 4207. Azul 4207, contato radar, mantém a prioridade de decolagem até 3 mil pés, após curva direita na saída da Euleda Bridge, atenção a 360. Sente, sobe a 360, mantém a prioridade até 3 mil e curva direita na da Euleda 4207. 360 para o táxi, 3 e 13 de autonomia, ordenando Natal, 131 na borda. Copiado, 3 e 13, 131 no Natal. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, altímetro 1019. Autorizado, táxi Pátio Índia Alfa, ponto de espera de 295, bora. Então, 3191 para cópia? 3191, pronto, cópia? Ok, 3191 autorizado, Galeão nível 380. Conforme repetitivo, decola da 10 com curva à direita, subida da El Leda após Leda Bridge, intercepta Zulu 10 até a posição SMAP, após Lúvito, após Barbacena e conforme rota do plano de voo. Aciona 54, correção 5040, controle 1208, o TAN 3191. Viu, 3191, cheque o equipamento do rádio, por gentileza, corteje novamente. Foi muito baixa a transmissão. 3191, como recebe agora? A intensidade 3. Confirma agora como recebe o TAN 3191, o Saulo. Agora alto e claro. E repita aqui a autorização, 3191. Afirmativo, corteje novamente. O TAN 3191 autorizado 380 para o Galeão da El Leda Bridge, decola da 10 com curva pela direita. Opesulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. 5040 é o transponder, 1208 controle de saída, 3191. Correto, chame para puxa, será? Portará. Salvador, 1260, ponto de espera da 10, pronto para ingresso decolagem. 1260, autorizado na linha de decolar, pistola 0, vento 120 graus, 14 nós. Ingresso ali, decola da 10, gol 1260. Chané 6255, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado final do procedimento ali, até posto estabilizado. Outra estabilizado, 625, descendo 2. Era 273.